Yeah, é o Alex Silva, é o Alex Silva, chamando o Enzo Gabriel pra contar a verdade. Da favela pro topo, escuta só. Lembro bem das madrugas sem sono, chuva no telhado e o prato sem dono. Mas cê acha que eu ia parar? Com fé no alto aprendi a lutar. Mãe chorando dizendo meu filho insiste. Hoje ela sorri vendo o menor ser artista. Do barro ao brilho o trajeto é real. Só quem vem da luta entende o que é passar mal. Do sonho a vitória é sangue, é suor. A quebrada vibra quando escuta nossa voz. Ninguém acreditou, mas a gente provou que o menor da favela também pode ser doutor. Ei, Enzo, lembra das fitas erradas. Hoje é show, não mais sirene na quebrada. A responsa é grande, a missão é maior. Cantar pra mudar, mostrar que é melhor. Investir na rima, fugir do crime. Bati de frente com quem quis o meu fim. Mas Deus protege o certo, isso é destino. Hoje é Mike na mão e o mundo ouvindo. Do sonho a vitória é sangue, é suor. A quebrada vibra quando escuta nossa voz. Ninguém acreditou, mas a gente provou que o menor da favela também pode ser doutor. Se hoje eu canto é por cada irmão. Ainda sonha de pé no chão. Vai por mim, não desiste menor. Teu futuro é grande, teu sonho é maior. Alex Silva na voz com o MC Enzo. Levando esperança em cada verso lento. Da dor nasceu força, da rima poder. Favela venceu, causa conde pode ter. Cada irmão, pele eufória de pelizão. Tá comida, bicis fenão. Tudo pura grande, pro sol é mais não.